CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado eu recebo ele, que é um personagem bastante conhecido aqui na nossa tríplice fronteira, Francisco Amarília, ambientalista, historiador, guia e muitas outras histórias que nós vamos descobrir ao longo dessa entrevista. Bom dia, Amarília. Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no estúdio da CBN Foz. Abrir espaço aí para que a gente possa contar um pouco das histórias. Até recentemente você esteve no Paraguai, né, fazendo um tour pelas missões jesuíticas, tal. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas primeiro eu até vou pedir para você se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Quem é Francisco Amarília? Muita gente vai reconhecer pela voz, inclusive. Legal. E obrigado pelo espaço também, a rádio aqui. Sendo um privilégio. E a gente é bastante conhecido aqui na região como ambientalista. Eu tenho vários títulos aqui na fronteira. É o homem dos rios, o homem das trilhas, o homem das comunidades indígenas, o homem das expedições. E isso a gente ganhou com o longo do tempo, isso é um carinho que o povo dá. Esse dinheiro não compra, é um privilégio pra gente. Eu até tô estranhando, porque muitas vezes a gente vê você com chapéu, né? E hoje... Hoje eu tô vindo aí de outro lado, aí tô sem chapéu. Eu tô disfarçado hoje. Mas é assim, a tua pergunta é interessante. Recentemente, tô chegando agora do Paraguai e fui fazer uma expedição nas missões jesuíticas. Ou seja, o departamento do Estado de Missões, lá do Paraguai, que tem uma missão na Argentina também. Tá lá do Paraguai. A província de Missões na Argentina e o departamento isso, no Paraguai. Isso. Uma frente à outra, o Rio Paraná no meio, mas eu estava lá do Paraguai. E eu fui viajar de bicicleta, de bike, percorrendo toda a cidade jesuítica de Missões. Foi um desafio, uma missão que eu tinha, e correu tudo bem. Ainda bem, né? Correu tudo bem. E eu fui assim, não porque eu tenho dinheiro. Eu tive, assim, apoio de vários amigos, de grão em grão, um colaborando um pouquinho. Eu consegui realizar essa missão que eu tinha. E eu fui, fiquei 8 dias e percorri alguns par de quilômetros. Muitas fotos, muitas emoções nessa viagem. E as missões jesuíticas são, aliás, velhas conhecidas suas, né? Até pelo trabalho como guia nessas missões. Isso, a gente trabalha ali nessa área há mais de 30 anos. Só que sempre de carro, né? Então, de bicicleta, eu sabia que ia ser uma emoção diferente. Porque aí você sente o desafio, tem que ser no pedal, no suor, a emoção é maior. Por cada lugar, cada cidade que eu chegava ali, foi motivo de emoção diferente. Até porque a bicicleta não é que nem o carro, não tem o vidro separando, nada. É contato direto com a população ali, né? É contato direto e também você a gente sente mais o calor humano, você para onde você quiser, tem mais o privilégio de entrar em contato com o povo, com a cultura local. Então, justamente essa é a ideia da minha viagem de bicicleta. E você tem que desafiar no pedal mesmo. E cada lugar que eu chegava foi uma emoção diferente. Eu derramei muita lágrima, confesso que eu chorei muito. Quantos anos de vida, Amarília? Eu tenho hoje 57 anos e estamos há 36 anos no turismo, conhecendo sempre lugares, pessoas novas. E a gente vai adquirir esse conhecimento através do tempo. E como eu falei, não porque eu tenho dinheiro, o trabalho obriga a gente para correr e conhecer. Isso é um privilégio, a gente não compra, a gente vai conquistando aos poucos. E pretendo ainda, tem muita estrada aí na frente. Torcedor do Clube Cerro Porteño do Paraguai? Eu sou cerrista do Paraguai, a todo coração. E como é que surgiu essa ligação com o Cerro? Até por questões familiares, como que é? É familiar, meus irmãos maiores, era tudo torcedor do Cerro, então a gente sempre vendo a camiseta, o time, lendo o jornal, chaveiro, figurinha do Rio, então nasceu essa paixão por Cerro. Não sou um torcedor fanático, mas eu gosto do Cerro Porteño. Nascido aqui mesmo em Foz do Iguaçu? Não, eu sou nascido no Paraguai, no interior do Paraguai, minha cidade se chama Itapé. Inclusive minha próxima expedição vai ser na minha cidade natal, Vila Rica Capital, depois 25 quilômetros. Está a minha cidade natal. Ali no departamento de Guairá? Guairá, isso. Então, a minha próxima missão é para lá, porque estou pretendendo ir em julho. E cada expedição minha é interessante. Cada expedição minha, como eu escrevo poesia, tem um tema poético. Esse que eu fiz uma em janeiro, de quilometragem mais curta, é tudo em espanhol. Chamou Por Tu Amor. Esse que eu fiz agora, sou louco por vós. Ou seja, eu sou louco por você. E de Vila Rica, como é a capital do sorriso, a minha camiseta vai escrito é Porto Sungiça. E pretendo em novembro, se tudo correr bem, fazer o norte do Paraguai, São Pedro e Comandidio. Aí vai chamar Dá-me o teu perdão. São temas poéticos que não ofende ninguém, não entra em choque com ninguém e desperta curiosidade. A pessoa pergunta, uma menina mesmo pergunta lá, mas você é louco por quem? Eu tive que responder por você. Então essa é a ideia, o marketing. Então eu procuro sempre assim, não entrar em choque com ninguém. E há quantos anos você reside já aqui? Eu não vou nem falar de Foz do Iguaçu, mas na fronteira como um todo. É, na fronteira a gente é criado aqui. A gente chegou em 1960, o meu pai chegou antes. Meu pai chegou em 57 para construir a Ponte da Amizade. Três anos posteriormente veio a família. Ou seja, uma ligação já bastante histórica com a região. A gente se considera aqui fronteiriço. Claro que eu fiquei fora muito tempo. Fiquei em Londrina, Maringá. Meus filhos são maringaenses. Mas eu estou em Foz do Iguaçu de novo. Agora de residência fixa mesmo aqui em Foz do Iguaçu. Vai fazer 15 anos. Mas eu sou daqui. Nesse tempo muita coisa mudou. Você até mencionava. Tem lembranças de infância dessa época da construção da Ponte da Amizade? Primórdios aqui da região? Tenho. Claro que tenho. Meu pai trabalhava na obra. E toda aquela Vila Porte hoje era a fazenda do seu Júlio Cordeiro Porte. Era a fazenda, era a mato ali. Não tinha ainda a BR-277. Estava chegando a BR. E ao mesmo tempo estava chegando a estrada da... A Ruta Sexta, que vem de Assunção à Cidade Leste, estava chegando para se encontrar. Então tinha uma trilha, essa que eu nunca esqueço. Tinha uma trilha pela Fazenda Seu Júlio, que saía ali no atual Gresfe, lá na antiga Gresfe, ali, uma trilha que passava pela Vila Paraguaia. Então por ali que a gente tinha acesso do centro até a nova ponte. Depois entrou a JK, chegou a BR-277, Seu Júlio fechou a trilha, fechou a fazenda. E virou agora que a gente vai pela JK agora na ponte. Tem muitas lembranças, muitas mudanças. Eu até, antes de começar o programa, lhe perguntei como é que eu lhe apresentava no ar, porque a gente sabe as múltiplas facetas que o tornaram conhecido aqui na cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo. Ambientalista, né, essa questão do trabalho com o meio ambiente, também o interesse pela história, pela cultura regional. Como é que você começou o trabalho, esse trabalho que você desenvolve hoje aqui na região? Porque de profissão, como é que você se considera? Guia? Eu sou guia turístico, Esse vem de berço, que o meu pai, não que ele era guia, ele é um conhecido de toda a área. Então, quando vinha gente de fora, procurava meu pai e o meu irmão maior. E em espanhol, se chamasse vaquiano, só que conhecedor. Já era o guia, mas tinha outro nome. E aí as pessoas procuravam, procura o Juan Fermín, que era meu pai, que ele vai te levar na cachoeira, conhece a aldeia indígena, conhece as montanhas, os morros. Então, já era o guia, ele não sabia. E eu, como filho menor dos 15 filhos, eu andava atrás do meu pai. E através dele que a gente pegou esse amor, esse gosto de trabalhar como guia. E o atendimento ao turista continua sendo o mesmo. Cuidar bem, atender bem, explicar e devolvê-lo inteiro, são e salvo, e contente. Isso é serviço de guia. E contente também com o enriquecimento cultural aqui na região. Sem dúvida. Então e quando faleceu meu pai, ficou meu irmão e eu. Quando faleceu meu irmão também, eu me senti não no direito, me senti na obrigação de continuar o trabalho dos dois, já que eles foram o meu mestre. E pretendo continuar. Estou repassando, meu filho maior gosta, trabalha comigo também. De repente será meu substituto. Mas vai demorar um pouco ainda. Estou conversando aqui na CBN com o Francisco Amarília, ele que é ambientalista, historiador, guia, ciclista também. Daqui a pouco vamos falar com detalhes a respeito dessa viagem que ele fez ao Paraguai de bicicleta, percorrendo as missões jesuíticas na região sul, ali do vizinho país. Nós vamos a um rápido intervalo aqui na programação da CBN Foz para a atualização do noticiário em rede nacional. Já voltamos com a segunda parte dessa conversa aqui no CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado eu recebo aqui na CBN o Francisco Amarília, ele que é ambientalista, historiador, guia, ciclista, enfim, um personagem bastante conhecido aqui na nossa tríplice fronteira. Na primeira parte, nós conversamos um pouco até a respeito da história do próprio Amarília, a ligação aqui com a fronteira. O pai dele foi um dos trabalhadores que atuou na construção da Ponte Internacional da Amizade, este símbolo de união entre Brasil e Paraguai. E nesta segunda parte da conversa vamos continuar falando de vários temas aqui da fronteira, inclusive, e até vou lhe perguntar já no começo dessa nossa segunda parte da conversa sobre esta grande empreitada que você fez agora, ir de bicicleta pelos povos das missões jesuíticas no lado paraguaio da fronteira. Primeiramente, o que lhe despertou especificamente por esses povos das missões jesuíticas? Você falava que trabalhou lá como guia, né, durante muitos anos, levando turistas para lá. O que levou a planejar essa grande empreitada que demorou vários e vários dias? São vários fatores. Como eu já conheço a região há muito tempo, sempre fui apaixonado pelas missões. E surgiram vários fatores. Primeiro veio assim, um problema também psicológico, um tratamento terapêutico também. Eu fui lá para recriar um pouco a cabeça. E também fui para montar um roteiro para ciclista. E como eu tenho um livro que está pela metade, que estavam faltando fotografias, não pude usar as fotos que eu já tinha, porque tinha imagens de pessoas que não têm autorização. E aí eu somei tudo isso, aí deu igual a missão. E foi o que despertou interesse e fiz um projeto de pedido de apoio. E muitos amigos colaboraram, de grão em grão. E ex-aluno, colega de turismo, colega do dia a dia, colaborar cada um pouco e sair essa viagem. E realmente, quando eu saí daqui, da Praça do Mitre, me acompanhou um fotógrafo, foi filmando até a Ponte da Amizade, aí já comecei a chorar. O sonho está sendo realizado, não era mais um sonho, estava sendo a caminho o sonho. E da rodoviária de Ciudad del Este até San Ignacio, que é o berço do jesuíta, viajei de ônibus, que são 500 quilômetros. Viajaria, mas isso tem um custo para ir de bicicleta, são 4 dias. E como eu tinha pouco dinheiro e pouco tempo, esses 4 dias que eu estaria indo, eu ocupei lá nas missões. E percorri muito, percorri toda a cidade jesuítica. Foi muita emoção, muita lenda, muita mitologia, muito calor humano. E por mais que eu já conhecia de bicicleta, deu outro sabor. Foi um Paraguai de um outro ângulo, eu fui conhecer. Passaram-se vários séculos já desde a chegada dos jesuítas aqui à região e também da saída deles, né, de uma forma até um pouco abrupta em vários locais. O que é que ficou de legado desse contato direto entre os religiosos jesuítas da Companhia de Jesus e os indígenas, principalmente guaranis, que viviam nessa região do Paraguai, da Argentina e também aqui do Brasil? Hoje que a gente pode ver o que ficou realmente são as construções, né, que ficaram assim, o símbolo da presença deles. São os casarões. Hoje a gente chama ruína jesuítica pela situação que está. As casas aí foram abandonadas com a expulsão dos jesuítas em 1770. Ficaram abandonados, aí vieram os vândalos, e aí vieram em sequência os franciscanos, e sempre em procura do famoso ouro. E derrubaram colunas, destruíram parede, pensando que estava tudo recheado de ouro. E foram caindo, caindo, caindo, e ficou também o descaso do governo da época. E hoje despertou esse interesse com o patrimônio histórico e arquitetônico. Hoje é protegido. Se alguém tivesse naquela época uma visão de proteção, hoje estaria mais inteira as construções. Então, o que fica de legado assim, de história viva, que prova a presença deles, são as construções, as obras, né, as esculturas, os casarões dos índios e as ruínas, que eram as igrejas, principalmente. A parte maior da construção sempre foi a catedral, a igreja. No dia a dia do povo, o que é que podemos perceber também? Porque os indígenas guaranis que passaram por essas missões, eles, por exemplo, a maior parte aderiu, né, à religião, o cristianismo também, vários hábitos colocados ali pelos jesuítas também foram incorporados ao dia a dia, mas também os guaranis deram uma parcela importante para a formação dos costumes dos não guaranis da população? Claro. Que na verdade, inclusive, por aí foram nascendo o povo paraguaio. A presença dos europeus com a mistura dos guaranis, aí nasceu o povo paraguaio. E tem seu lado bom, como toda a história, tem seu lado negativo a presença deles. A antropologia bate nessa tecla, defende que os europeus, principalmente os jesuítas, vieram a impor doutrinas contrárias dos Guarani. E a antropologia não perdoa isso. A antropologia tem outro tipo de visão, outro tipo de ângulo de ver as coisas. E uma parte tiraram essa matriz de crença, que é a parte mais importante para os índios, é a crença, é a parte espiritual. Eles vieram impor deuses, doutrinas e por outras regras, não digo o contrário, é diferente do que é da matriz guarani. E esse aí que é o lado negativo. E tem também o lado positivo, não vamos só criticar também. Trouxeram o cooperativismo, o trabalho em grupo. Trouxeram, no Paraguai foi construído o primeiro telescópio da América Latina, que foi feito por Buenaventura Soares, lá em San Cosme e Damião. E construíram o relógio de sol, foi a introdução do relógio aqui na América. Então tem um lado negativo e positivo. Então tem que colocar na balança e cada um vai fazer seu julgamento. Você não pode julgar que é errado ou que é certo. E na questão indígena, aliás, você tem um grande conhecimento, que nós sabemos aqui, dos povos da região, também dos povos do Paraguai como um todo. Até um pouco antes dessa entrevista a gente conversava a respeito desse tema. Porque no Paraguai, muitas vezes as pessoas generalizam, né, que são apenas os índios guaranis no Paraguai. Não, são várias tribos, inclusive há tribos bastante resistentes ao contato com os outros modos de vida que não sejam os seus modos tradicionais? Tem, mas o povo que mais teve contato, que sofreu e está sofrendo, são os Guarani. É simples a explicação. São povos assim, mansos, hospitaleiros e, o pior de tudo, conhecedor de toda a América Latina. Aí até tem uma linguagem policial, quem sabe muito, eles desaparecem. É mais ou menos o que sofreu com eles. Eles sabiam onde estava o ouro, sabiam onde estava a prata, sabiam onde estavam as pedras preciosas que os europeus queriam. E são um povo hospitaleiro e conhecedor. Então sofreram muito na mão dos brancos e estão sofrendo até hoje. E tem tribos menores, são tribos assim, guerreiro, valente, que os brancos até hoje ainda não conseguem ainda estar em contato com eles. E os Guarani sofrem muito. Tanto na Argentina, como aqui no Brasil, como no Paraguai, sofrem muito. De autênticos donos de terra, lamentável dizer que hoje se tornou praticamente o sem terra. MST que fala no movimento sem terra. Praticamente estão vivendo nas margens da rodovia, pedindo esmola, e porque não tem mais. O mais sagrado para eles é a terra. Como toda tribo indígena, não só os Guarani. E lamentável isso a gente vê. Não é só aqui no Brasil. Vai no Paraguai, na Argentina, é a mesma situação. Os Guarani. Outro povo, você não vê na rua, porque estão em cima da sua própria terra. Então isso é muito lamentável, a antropologia lamenta isso. Temos uma região do Paraguai, uma região do extremo norte do país, que é a região do Chaco, e ali são vários povos que habitam aquela área, inclusive um que me chama a atenção, que é o povo Adioreu. Adioreu, é isso. Tem um ramo dos Adioreu que até hoje jamais teve contato com outros povos fora do ambiente dele? Tem ainda. Isso fica bem no norte, divisa para ter com Bolívia. Eu nunca fui até lá, mas tem. E andam ainda sem roupa, não tem ainda. Não vou dizer que nunca tiveram contato com o branco, mas eles evitam esse contato cultural dos brancos. Para entrar ali é difícil. Já foi assim morto muitas pessoas, intrusos que tentaram entrar, em defesa da terra deles, em defesa da cultura deles. E existem os índios Tova no norte, os Adioreus, os Nivaclê, e são cinco tribos no norte, que eu não me lembro o nome agora, que praticamente não tem ainda contato com o homem branco, mas já tem exemplares deles também na cidade, que vieram já para cá, que se, digamos que saiu da comunidade e vieram para a cidade. E esses pessoal que saíram é que são usados como guia para ir lá, mas eu nunca estive lá no junto com eles, mas tem. Pouco contato com o branco ainda. Agora, por outro lado, nós tivemos questão de duas, três semanas atrás, aqui na região fronteiriça, em Porto Iguaçu, para ser mais exato, tivemos a inauguração de uma agência de turismo na comunidade Guarani, ali em Porto Iguaçu, que é uma comunidade que recebe os visitantes. Aqui na nossa tríplice fronteira, a gente vê que o indígena, que já foi o principal, né, ocupante dessa região, ele acabou perdendo espaço. De qual lado a situação acaba sendo mais delicada, no Paraguai, na Argentina ou no Brasil? A delicadeza, no ponto de vista de história e antropologia que defende a matriz, é quanto mais presença homem branco, a tendência de desaparecer a cultura é grande. E na Argentina, por exemplo, estive agora visitando aí a comunidade de Mororé, que é onde a agência abriu para visitar, não resta dúvida, o passeio é lindo. Mas aí vai as meninas usando batom, usando uma pintura no cabelo, e as meninas veem isso também, querem ser igual a esses homens brancos. Então isso vai tirando a inocência, a cultura. E num ponto de vista, é bom que também. É ruim e é bom. Aí pagam pela dança, compram artesanato, deixam os trocos para que já precisam, mas de outro lado, tira essa inocência, a matriz dos índios. Então esse aí que a antropologia sempre discute. Então quanto mais presente o homem branco, a tendência de desaparecer o índio é grande. E ainda um milagre a existência deles. De 1500 para cá, já sofreram muito, estão sofrendo muito. Eu até admiro a existência deles. Eles persistem de manter a cultura, o idioma, a religião. Os mais velhos vão repassando para os mais jovens, de geração a geração. Isso é elogiável da parte deles. E a gente sabe que os indígenas, eles são historicamente ligados à terra, né? Existe muito esse sentimento de ligação com a terra, de necessidade de um ambiente completo ali em volta deles. Infelizmente, o nosso meio ambiente aqui no oeste do estado, ele não foi preservado da maneira como deveria ser. Você, inclusive, faz vários trabalhos na área ambiental aqui em Foz do Iguaçu. Temos áreas bastante críticas aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo, áreas poluidíssimas aqui na nossa cidade. Vê aquela história, quanto mais a gente tem, Mas problema existe. Foz do Iguaçu tem muitos mananciais, assim, muitos minas de água, muitos rios que cruzam a cidade. Na verdade, Foz do Iguaçu foi construído em cima de um banhado. Por onde a gente anda, tem rios, tem minas de água, tem as vertentes. Quando isso cresceu muito, não criticando Itaipu, mas depois é que explodiu. Quando começou a obra, Foz do Iguaçu tinha 50 mil habitantes. Quando acabou a obra, estava com quase 150 mil habitantes. Então chegou gente desordenadamente. Não houve um planejamento. Não tinha estrutura para receber tanta gente assim em pouco tempo. E sofreu muito Foz do Iguaçu, e está sofrendo muito. Como eu trabalhei há muito tempo com o meio ambiente em Londrina, Maringá, no norte do Paraná, como não tem tanta vertente, então tem poucos problemas. Mas Foz do Iguaçu tem. Eu sou o Dominique, o homem dos rios. Eu fiz o primeiro levantamento nas cachoeiras em Foz. Temos 31 cachoeiras dentro da área urbana de Foz, de 1 metro a 14 metros de altura. 14 metros? E pouca gente conhece. E eu fiz o levantamento em 99, já publiquei em vários jornais, revistas. E está à disposição também, o pessoal que quiser entrar em contato comigo, a gente leva nessas cachoeiras. Mas estão todos, infelizmente, poluídas. Né? Infelizmente, né? E como é que surgiu esse interesse em mapear, por exemplo, os recursos hídricos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que lhe valeu, inclusive, esse apelido aí de Homem dos Rios? É assim que a gente... Esse vem do meu pai. Meu pai, ele catalogou as várias cachoeiras aqui na região. Não andou tanto como eu, que não tinha recurso. Hoje a gente tem mais recurso. Não tem nenhuma fotografia da época. E hoje eu tenho quase fotografia de todas elas. E surgiu esse gosto de mais ou menos o que veio do meu pai e do meu irmão. E muitos lugares a gente enfrentou assim, procurando isso, cara feia, xingões, que são propriedade particular, pensa que a gente vai lá para denunciar, para tomar terra, pra, que são áreas, área verde, e são, praticamente são invasão. E ameaças, mas a gente, com jeitinho, a gente explica para que é, que não vai lá com má intenção, então sempre a gente tem recebido, mas já levei muito xingão. E cataloguei isso aí, temos 31 cachoeiras no município aqui. Isso na cidade, fora o Parque Nacional. Que ali não dá nem para contar. Não, lá tem muito. Não. Esse é na área urbana. Falta muito conhecimento ainda do iguaçuense, do morador aqui da região, com relação à própria riqueza natural que nós temos? Falta. Eu acho que deveria, não é que eu queira cobrar o município. O município deveria ter um projeto de educar mais o seu povo, mostrar mais o que é da casa. Deixar um pouco. Eu não sou contra de conhecer a casa do vizinho, mas a gente tem que conhecer a nossa casa, né? Falta muito, porque o povo conhecendo a sua cidade pega mais amor, pega mais assim um afeto, um carinho pela cidade. Aí vai poder repassar para o filho vai poder repassar para os netos, então é de geração. Então tem que ter uma educação. Então tem muito o que aprender nos iguaçuenses, né? Conhecer mais sua cidade. Conhecimento que vem do berço, né? Pai ensinando filho, enfim, poder público também trabalhando para colaborar com isso. Porque, por exemplo, nós vemos hoje em dia que aquela pessoa que não conhece a própria casa, que não valoriza o que tem em casa, também acaba tendo comportamentos que no social acabam resultando como vandalismo, por exemplo. Exatamente. E o fato de conhecimento é que tem um problema. Se eu moro numa casa, não sei onde que é o banheiro, onde que é o guarda-roupa, aí não tem valor. Eu tenho que conhecer minha casa, então tem que entender o município. Eu acho que o município deveria implantar um projeto nas escolas, nas universidades, ou um órgão público que se preocupe de levar essas pessoas para mostrar a sua cidade. E com certeza esse povo vai ser um povo mais educado, vai jogar menos lixo na rua, menos queimada, vai proteger mais as minas de água, porque conhecendo, vai valorizar. O que o olho não vê, diz a poesia, o coração não sente. Está mais ou menos por aí, esse é o ditado da poesia. No seu trabalho como guia de turismo aqui na região fronteiriça, levando inclusive a paisagem mais conhecida aqui da região, que é as Cataratas do Iguaçu, o que é que você já viu assim de até transformação de pessoas que quando chegaram lá nas Cataratas do Iguaçu ou em outra beleza aqui da região, mudaram seus conceitos e até tornaram-se pessoas mais completas, digamos assim? Para quem vê pela primeira vez, até hoje, a emoção sempre é grande ver as cataratas. Até me marcou muito, um dia recebi uma equipe do Rio de Janeiro de TV, nunca vieram para cá. Quando se confrontaram com a imensidão das cataratas, uma das meninas aí se emocionou muito, e eu me emocionei junto. E isso vem decorrendo com um largo tempo. Eu conheço as cataratas do Iguaçu desde 1960, quando eu tinha 5 anos. Ia a Moapé e voltava a Moapé. Saíamos cedo daqui para voltar à noite. E sempre, até eu me surpreendo, sempre, toda vez que eu vou, as cataratas surpreendem. O parque surpreende, a paisagem. E mudou as passarelas, mudou os ônibus, mudou a forma de atender os turistas, mais infraestrutura. Mas a Secretaria sigue sendo assim um símbolo de emoção. Nosso maior patrimônio, nesse termo pelo menos paisagístico, sim, aqui do município, e que emociona mesmo, que nem você colocou, independente da época do ano, né? Cheia, seca, sempre paisagens diferentes para apreciar. Em 77, quando veio a maior seca devido a 75, que veio a única época que caiu geada, caiu neve aqui em Foz do Iguaçu, foi o maior frio registrado até hoje. E, em consequência a esse grande frio, em 77 veio a seca. As cataratas, tem fotografias antigas ali, que tem nos livros, que o Salto Caxias ali, Gabriel Queda, paredão de pedra, sem nenhuma gota d'água. Encheu tanta gente do trabalho do mundo para ver essa seca. E em 83, quando veio aquela cheia muito grande, que foi interrompida, as passarelas, também veio muita gente para ver. Então, independente de situação de volume de água, as cataratas sempre foi motivo de emoção. Quando eu vejo essas fotos dessa seca que tivemos na... Foi o ano de 77, 75. Né, que tivemos... 77 é a seca, sim. Quando eu vejo as fotos dessa seca, eu confesso que me dá até um certo pavor, porque muita gente fala da questão da água como recurso mais precioso e ver realmente aqueles paredões das cataratas apenas com filetes de água é uma sensação difícil de explicar somente de ver as fotos. Presenciar aquilo ali ao vivo, como é que foi também? Foi muita emoção. Eu, naquela época já percorria por Foz do Iguaçu, nós fizemos questão de ir lá com a família para ver. Na época achei meu irmão, meu pai não foi, dois irmãos meus, uma prima, uma tia, e fomos lá para ver as cataratas. Então surpreendeu, a gente conseguiu. Na época não tinha controle do IBAMA, cada um podia ter acesso onde podia entrar, era permitido. Então para cima, né, de Poço Preto hoje, nós conseguimos entrar até o meio do Rio Iguaçu, caminhando em cima das pedras. Dá para passar para a Argentina, seca, as poças d'água, os peixes morreram aos toneladas, ficavam preso nas poças d'água. Eu podia caminhar e passar para a Argentina. E o Rio Paraná, a mesma coisa. Incrível falar que o Rio Paraná secou uma vez. Além de 82? A de 77 veio a seca total. O Rio Paraná ficou pedra, o canalzinho. Mas atravessavam pedra da ponte, lá do Paraguai, daqui, de lá para cá, em cima das pedras. Né? Hoje a gente conta isso, parece que é uma mentira. Um conto de fada, mas isso foi real. Aliás, eu até aviso aqui para quem está nos ouvindo nessa entrevista agora que se procurar na internet consegue localizar algumas dessas fotos de 77, dessa seca que tivemos aqui na fronteira e também dessas maiores cheias que tivemos na região, modificando esse regime aí de águas aqui na Tríplice Fronteira. Estamos quase chegando ao final dessa conversa aqui nas ondas da CBN Foz e eu até, antes de mais nada, já agradeço a sua presença. Aqui conversei com o Francisco Amarília, ele que é ambientalista, historiador, guia aqui da nossa região, ciclista também, revelou aí, aliás, já deu para descansar um pouquinho desde que chegou de viagem? Estou descansando ainda. Foram, nas tuas contas, você no início planejava, achava que percorreria uma distância, mas percorreu bem mais que o dobro? Quando eu cheguei, fui anotando todo dia, aí eu falei, cara, acho que eu percorri 300 quilômetros, fui fazer a soma, deu 570 quilômetros total que eu percorri. Nas missões jesuíticas. O que eu estou andando a pé, eu andei de bicicleta. Período de mais ou menos 8 dias. Né? Isso, é. Francisco Amarília, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Esperamos sempre aí contar com sua presença ativa em todas essas áreas na nossa região. Legal. E muito obrigado também ao espaço. CBN Entrevista volta no próximo sábado, às 10h20 da manhã. Nós vamos na sequência ao programa CBN Turismo, com as informações do setor turístico aqui na região da Tríplice Fronteira. Mas de imediato agora, repórter CBN em rede nacional. Programa este CBN Entrevista que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho também no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista.